Alô, compadre Candê! Oba, oba! Vamos levar um partido alto aí, meu compadre! É pra já! Não vamos negar nossas origens, mas nós somos brasileiros. Por isso eu vou falar. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais o samba brasileiro. Ah, eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais o samba brasileiro. Menino, tome juízo, escute que vou lhe dizer. O Brasil é um grande samba que espera por você. Podes crer, podes crer. Eu não sou africano, Ipa. Eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Fala, Ligonilara. Pra juventude de hoje, dou meu conselho de vez. Quem não sabe o beabá não pode cantar inglês, aprenda o português. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Este som que vem de fora não me apavora nem rock nem rumba. Pra acabar com tal de soul, basta um ponto de macumba. Eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Ah, eu não sou africano. Eu não sou africano, nem jamaicano, nem colombiano. Nem norte-americano, ao som da viola e pandeiro, país tropical. Sou mais um samba brasileiro. Fala, Dorigo de lado. O samba é a nossa alegria e muita harmonia ao som de pandeiro. Vem pra esta roda de samba, não fique imitando estrangeiro, somos brasileiros. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Calma, calma, minha gente, pra que tanto bam, bam, bam? Pois os breques de hoje em dia são sambistas de amanhã. Eu não sou africano. Eu não sou africano. Eu não, nem norte-americano.